ci ha accompagnato. Diventi casa, la mia famiglia, diventi noi. E siamo sempre bambini, ma nulla è impossibile. Stavolta no. Andrea Bocelli, numa versão mais do que especial do grande clássico Perfect. É a galera ligada, é meu parceiro Vadinho querendo encabular o cara aqui, velho. Beautiful and sweet. Volamos ainda nessa sequência, Charlie Brown Jr., Beatles e o bicho pegou. Cadê aqui? Porque tivemos Eliana de Lima. Ó, músicas pra Giz e Brustolin. Direto de Espumoso, no Rio Grande do Sul, a minha gaúcha. Meu parceiro Jenison aqui em Itabaiana ligadinho conosco. Mandar um abraço especial pro Janailson Félix, direto de São Paulo, lá em Guarulhos. O Vadinho aqui em Itabaiana, e daqui a pouco tem áudio e música pro Sérgio. Tem música pra a Carlinha, lá de Caruaru. Tem música pra todo mundo. Calma aí, tem música pra Márcia, tem música pra galera toda. Vou viajar aqui. Ó, oh, Vadinho, não faça uma coisa dessa não. Olha a outra rocha. Carla, eu pedi 15 mil, não chegou nem 7 ainda. Ainda tem um tempinho pra ouvir ela aqui. Vamos, Sérgio, vamos curtir aí, ó. Sela, minha dona, la forza del onde de mare, coglie i sogni e i segreti molto di più. Spera un giorno, l'amore che ti ha accompagnato, che dentro di casa la mia famiglia diventi noi. E siamo sempre bambini, ma nulla è impossibile. Se empolgou. A desgraça do locutor se empolgou. Não é pra se empolgar, não, meu velho. 99 FM. Informação. Câmara ameaça deixar a MP das apostas esportivas caducar e focar no projeto de lei enviado pelo Planalto. A Câmara dos Deputados ameaça deixar caducar a medida provisória que regulamenta as apostas esportivas do Brasil. Assim, ela perderia o efeito ao fim do prazo de vigência. O texto foi enviado ao Congresso Nacional pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na última terça-feira, dia 25, e já está em vigor. Ou a MP tem o valor de lei assim que é editada pelo Palácio do Planalto, mas precisa ser analisada por deputados e senadores em máximo 120 dias para seguir em vigor. Lideranças da Câmara ligadas ao presidente Arthur Lira do PP de Alagoas disseram à reportagem da CNN que a ideia é incorporar algumas regras de tributação que estão na medida provisória em outro projeto de lei também enviado pelo Executivo em julho. Ex-diretor da ABIN diz que avisou a G. Dias sobre risco de prédios, sobre risco, agora sim, aos prédios dos três poderes, cerca de uma hora antes da invasão. Uma hora antes. Ai, ai. A internet está péssima hoje. O ex-diretor adjunto da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, Saulo Moura da Cunha, disse hoje, terça-feira, dia 8, que no dia 8 de janeiro avisou o general Gonçalves Dias, então ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, sobre os riscos às sedes dos três poderes cerca de uma hora antes da invasão dos prédios por golpistas. Cunha deu a declaração em depoimento à CPI dos atos golpistas. Segundo ele, as informações sobre a intenção dos vândalos de depredar as sedes dos três poderes chegaram a ele por volta das 13 horas e foram repassadas a Dias às 13h30. A invasão ao prédio do Congresso começou por volta das 14h45, quando apoiadores do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro romperam uma barreira feita por grades e policiais militares e subiram a rampa na sede do Legislativo. Abre aspas. Um pouco antes da marcha de manifestantes em direção à Praça dos Três Poderes começar o deslocamento, nós já tínhamos informado de que havia entre os manifestantes, efetivamente, o chamamento, inclusive, que estavam fazendo isso no carro de som. Há relatórios aí, há fotos para o chamamento para invasões de prédios, certo? Por volta das 13 horas e 13 minutos. E alguma coisa, disse ele. Abre aspas, no momento em que a marcha saiu, eu recebo a ligação de um colega responsável pela segurança, não vou falar o nome dele aqui, mas depois, sim, responsável pela segurança de um órgão dos três poderes, muito preocupado e divido com ele, nesse primeiro momento, as nossas preocupações. Ele, inclusive, me pede para falar com o general G. Dias e eu passo o contato do general G. Dias. E ligo para o general G. Dias por volta das 13 horas e 30 minutos, acrescentou Cunha. O ex-diretor da ABIN também disse que no dia 8 de janeiro, o primeiro contato que teve com G. Dias ocorreu por volta das 8 horas da manhã. Cunha diz ter relatado ao então ministro do GSI movimentações de ônibus. Segundo Cunha, G. Dias teria respondido, abre aspas, acho que vamos ter problemas. Ai, ai, meu Deus do céu. Intervenção comercial, voltamos já. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro, informa o nosso prefixo. ZYD794. 99 FM. Precisa de dinheiro para começar ou melhorar seu negócio? Com o Sebrae Sergipe, você garante um contato mais próximo com uma série de instituições parceiras que podem fornecer o crédito necessário para te dar aquela ajudinha. Sabe a melhor parte? O atendimento é online ou presencial e completamente gratuito. Ligue para 0800 570 0800 e faça seu agendamento. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Vem aí uma nova princesa. Acelera, coração! Preparem-se para concorrer a um carro Polo Track 0 km. A cada R$100 em compras, você ganha o cupom. Quanto mais compras você fizer, mais chances tem de ganhar. Já pode deixar agendado, é dia 30 de dezembro. Venham para o Nunes Peixoto e garanta suas chances. O próximo ganhador pode ser você. Ai, ai, ai, ai. Que saudades de Anguera. Programa Abelos Urgentes, o terço de Nossa Senhora, com o grupo São José de Oração, das 18 às 19 horas. Participação especial, Everton Souza. Oferecimento, Tatu Pneus, você no caminho certo. Venda de pneus novos e usados e serviços de borracharia. Avenida João Teixeira, 641, Itabaiana. Organização Luzia de Pote e Tatu. Casa da Carne São Mateus, Rua Campo do Brito, 103, Itabaiana. Gordinho Automóveis, compra, venda, troca e financiamento. Avenida Líbio Tavares, 4692, Itabaiana. Frigorífico Hipercarne, Rodovia Francisco Teles, Povoado Canário, em Itabaiana. Bahia Renderig, produtos de alta qualidade. Acesso BA-515, quilômetro 5, Lustosa, Teodório Sampaio, Bahia. Casa da Carne JRN, corte bovino e derivados. Avenida Manuel Francisco Teles, 396. PASP, Plano de Assistência Social Peixoto. Rua General José Calazans, 586. Cortume Souza Limitada. Rodovia Rosendo Ribeiro, 170, quilômetro 8, São Domingos. Adora Pet, fabricação de alimentação para animais. Estética Automotiva Santos, Avenida Leandro Maciel, saída para Nossa Senhora Aparecida. Organização de Yuri e Joseane. Esquina da Carne Mesquita, açougue e hortifruti, Rua 28 de agosto, 1654, bairro Marianga, organização Bilo e Família. 99,3 MHz. O tempo todo, nesta estação. Uma nova conquista para a inclusão e o respeito às pessoas com transtorno do espectro autista. Foi sancionada a Lei 14.626, que garante atendimento prioritário. Isso significa que não terão que enfrentar longas filas, serão respeitados e acolhidos. A lei também prevê a capacitação de profissionais para melhor atender as necessidades das pessoas com autismo. Um marco na luta pela inclusão e igualdade de direitos. Câmara de Itabaiana, Casa das Leis, Casa do Povo. É tempo de compartilhar amor e carinho. E no Shopping Peixoto você encontra ofertas exclusivas para fazer do Dia dos Pais um momento especial. Vem para o Shopping Peixoto e compartilhe momentos incríveis ao lado de quem mais te ama. Dia dos Pais, seja presente e escolha o melhor presente. Shopping Peixoto, em Itabaiana, perto de você. Todos os sábados, a partir das 20 horas, arquivo musical, sucessos de todos os tempos. E aos domingos, a partir do meio-dia, Show Brega, o melhor da música brega. Apresentação Aminta Silva. Oferecimento: Churrascaria Beleza Filho, a melhor opção para você se alimentar bem no povoado Terra Dura, em Itabaiana. Direção de Gladstone e Família. Caraíbas Poços Artesianos, uma empresa referência em realizar soluções na perfuração de poços artesianos. Em Itabaiana, funcionando no povoado Caraíbas, direção de Mateus e Janaína. Sertão Agrícola, adubos e sementes de milho para sua plantação. Em Itabaiana, na Avenida Eduardo Paixão Rocha, 1591. E em Frei Paulo, na Rua Napoleão Emílio da Costa, 1200. Organização Anderson Melo. E Lognet, conectando você ao mundo. Assine agora 600 mega. Acesso ao iLog Play com mais de 90 canais abertos. Roosevelt Santana. Alô, amigos, aqui Roosevelt Santana, de segunda a sexta, das 12 às 14 horas, temos um encontro marcado aqui no canal da sua 99 FM, no programa Radiografia, o melhor do jornalismo. Radiografia, radiografia. Quem come pede mais, fries Gourmet de qualidade, churrasco, cebola, salsa e sabor tradicional. Fries Coringa é especial. Fries Coringa, batata saborosa é Fries. Fries, porque você me trouxe melhor. Quem come pede mais, sua batata é Fries Coringa. Marcelo Rabelo está chegando em novo horário das 3 às 5 da tarde com o Sabadão. O nosso encontro já está marcado. É neste sábado. Vem comigo na Princesa. Oferecimento, Centro de Serviços Chagas. Tudo o que precisa em um só lugar. Na Avenida Manuel Antônio dos Santos, 1252, Itabaiana. A cidade inteira está curtindo. A sua rádio FM. Romanel, transforme a sua vida e ganhe dinheiro. Seja uma consultora Romanel. Informa o nosso prefixo. ZYD794 99 FM. Ei, você aí, quer mudar de vida? Então venha revender Romanel e transforme seus sonhos em realidade. A hora é agora. Revender as melhores joias folheadas do Brasil é fácil. Você faz o seu horário, ganha um dinheiro extra e tem seu próprio negócio. Afinal, é fácil revender a joia folheada que todo mundo ama, né? Visite uma loja ou ligue 799-9679-0269. A Casa Barbosa tem a melhor sugestão para você. E no valor exato do seu orçamento. São confecções femininas, masculinas, adulto e infantil. Cama, mesa, banho, móveis e artigos de decoração. Sapatos, chinelos rasteiro, colcha casal francesinha, jogo de cama três peças, toalha de banho, camisola e baby doll. Vá correndo a Casa Barbosa. Casa Barbosa, a loja que veste você e o seu lar. Boa tarde, ouvinte. Continue ligado, ouvindo a sua rádio 99 FM, atração 99. Vou lhe dizer uma coisa, viu? Me chamou pelo nome, tá igual mulher com raiva. De volta com você, 15 horas, 15 minutinhos, 15:15. De volta com você e a sequência do Atração 99 pelo canal 99.3 e também pelas plataformas digitais. Dá um beijo no coração da Bárbara, lá, curtindo a gente lá em Campo do Brito. Bárbara, só vou pedir um pouquinho de paciência aí, viu? A Jane Ribeiro, ligada conosco, lá em Lisboa, Portugal. Mandar um abraço especial pro meu parceiro Amintas, meu irmão Amintas, que tá curtindo o nosso programa e tá aniversariando hoje. Que Jesus o abençoe, o proteja e o ilumine com a luz do Espírito Santo por onde você andar, meu velho. E aqui é o seguinte, missão dada, missão cumprida, direto do Rio de Janeiro. Fala, Serjão. Boa tarde a todos, aqui é o Sérgio, o SPC do TikTok, e eu gostaria de pedir a música dos Titãs, Miséria, do álbum O Black Blonde, de 1989. Ok, um abraço, obrigado. Pediu, tocou, curtiu. Qualquer canto, riquezas são diferentes. Índio, mulato, preto, branco, miséria é miséria. Em qualquer canto, riquezas são diferentes. Miséria é miséria. Em qualquer canto, filhos, amigos, amantes, parentes, riquezas são diferentes. Ninguém sabe falar do peranto. Miséria é miséria. Em qualquer canto, todos sabem usar os dentes. Riquezas são diferentes. causa mais espanto. Miséria, miséria em qualquer canto. Riquezas são diferentes. Miséria, miséria em qualquer canto. Fracos, doentes, aflitos, carentes. Riquezas são diferentes. E qual não causa mais espanto? Miséria, miséria em qualquer canto. Cores, raças, castas, crenças. Riquezas são diferenças. Alexandre, hoje eu gostaria de ouvir uma música, a mais tocada de Century. E hoje vai especialmente para mim, porque hoje eu tô aniversariando e eu quero que você toque essa música aí especialmente só para mim, viu, Moral? Valeu, Moral, brigadão aí, fica com Deus aí, um bom trabalho para você, viu? Tchau, tchau. Na 99 FM, a festa é completa. Sign of time. I lost my life, woke up to die. Like any man, a frightened guy. I'm keeping memories inside. A wound of love. But I know. Thank you. vocês, Resende. Toca a música hoje do Mundo Assassino, velho. Sobre o Cop Gay. Eu sei que essa galera é massa aqui, escuta a sua programação, gosta, né? E muito. Pode falar, viu? Foca em ser todos os ouvidos da programação. Ai, pai, para! Ai. Ai, com ele maiúscula, deixam só as minúsculas, que com amor e com fervor. Minha vida ainda é clássica, porém com a matriz que linda, sempre me chamam de cinza. Mas o poder eu não sei, o meu bumbum é elegância, mas esse é super promístico, devido a um ator. Eu hoje me transformei. O meu andar aerótico é um movimento atômico. Sou um amante apático. Comerei barra play. Um ser humano fantástico. Drogo bloqueios titânicos. Foi um morena simpática, porque me apaixonei. Licença aí, meu. Meu Deus, você tá tão desanimado. O que é que tá acontecendo com você, hein? Mais ou menos, abra sua mente. Quem também é sinta. Baiano fala cheio de come o quê? Você pode ser gótica. Você vai ter um whisky hat. Tem quem que amor repete. Tem tanto que amor flor. Não é meu bom andar. Faça minha barba, arranque seu bigode. Gaúcho, seu nem pode, não tem que disfarçar. Faça uma plástica, aí entre na ginástica. Boneca cibernética, o robô do Piquet. Ponta a ponta. Ponta a ponta. Só dá 99 FM. There's an empty place where you love fill my life. And I know that a part of you will always be a part of me. Warm summer night, and the sky is blue, the wishes that won't arrive. How can I leave in a world without your eyes to look at me? Beleza, sucesso do Gerard Jolie. Rolamos ainda Mamonas Assassinas, Century e Titãs. E a galera ligada, linkada, plugada, misturada comigo no canal 99.3. Cadê aqui? Deixa eu ver aqui pra não passar vergonha. Galera que pediu meu parceiro Paulo Santos aqui em Itabaiana. Rolamos músicas também pro Amintas, o aniversariante de hoje lá no município de Ribeirópolis. Meu irmão, mais uma vez, eu felicito você, desejando que Deus proporcione muita, muita, muita saúde, muita paz e muito amor no seu coração. Meu parceiro Sérgio, lá do Rio de Janeiro, é o SPC do TikTok, como ele mesmo disse. A Márcia, em Macambira, ligadinha conosco. Também o MacGyver, que pediu e curtiu música aqui junto com a gente. É o clima gostoso. Ó, tem muitos pedidos musicais e a gente agradece aqui pelo carinho de todos vocês. Ao mesmo tempo que a gente agradece, a gente pede um pouquinho de paciência, porque a Jane Ribeiro está lá em Lisboa, Portugal, curtindo o nosso programa. A Bárbara está em Campo do Brito. Meu amigo Antônio Freixo também ligadinho conosco. O Vixson, aqui em Itabaiana, junto com a mãe dele, né? Meu parceiro Monstro, que já pediu música aqui. Aí o bicho pega. Calma aí que a gente chega lá. Com a graça de Deus vai dar tempo para tudo. Então, sem muita lorota, com muita informação. 99 FM. Informação. Agosto começa com cara de El Niño em boa parte do país. O mês de agosto começou hoje, terça-feira, dia 1º, com uma cara típica de El Niño. O maior volume de chuvas no sul, menos no norte e um clima mais quente em quase todo o Brasil, principalmente no centro-sul. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a tendência é de chuvas próximas ou ligeiras abaixo da média em quase todo o norte e nordeste do país durante o mês. Já nas regiões centro-oeste e sudeste, espera-se um volumes próximos ou ligeiramente abaixo da média, com possibilidade de chuvas localizadas no litoral do sudeste devido às frentes frias. É importante destacar que nessa época do ano, chuvas dentro da média significam volumes considerados baixos para a maior parte do país, já que este é um dos principais meses da época seca. Enquanto isso, no sul, agosto será marcado por volumes de chuvas que devem ficar próximo ou acima da média no leste dos estados, mais abaixo da medida no noroeste e no oeste do Paraná. China restringe exportações de drone e pode impactar a guerra na Ucrânia. O Ministério do Comércio da China anunciou ontem, segunda-feira, dia 31, que colocará restrições para exportação de drones e equipamento de drones para salvaguardar a segurança e os interesses nacionais, em uma medida que pode impactar a guerra na Ucrânia. As restrições e equipamentos exigirão que os fornecedores obtenham permissão para exportar certos motores de drones, lasers, imagens, equipamentos de comunicação e radar e também sistema antidrone. Drones de consumo, como certas especificações, também estão sujeitos às novas regras que entram em vigor em 1º de setembro. Todos os drones civis que não foram incluídos nas restrições estão proibidos de serem exportados para fins militares, disse o porta-voz não identificado do Ministério em um comunicado online. Intervenção comercial. Daqui a pouco a gente volta com músicas para Maria de Fátima Trajano, para Carlinha, para Jane, para o Monstro. Ana Lúcia chegou aqui agora, toda a minha galera ligadinha conosco. E eu tô esperando os 15K, né, de like, os 15 mil likes. Rápido intervenção comercial e aqui de volta já. Lindolar Móveis, Disque Móveis Projetados, 3431-1333, informa a hora certa. 15h35, buenas. Lindolar, realizando sonhos, é fácil de comprar, é fácil de pagar. É a loja do seu coração, tem tudo de bom na Lindolar. Móveis e decorações, eletrodomésticos, tudo em colchões. O melhor preço, o melhor prazo pra pagar. Todo mundo compra lá na Lindolar. Lindolar é a melhor opção. Lindolar, a loja do seu coração. Lindolar. Nesta segunda-feira, 7 de agosto, tem novidade na FM Princesa. Vem aí, o Panorama 99, o seu jornalístico do final de tarde. Nesta segunda, a partir das 5 horas da tarde, você acompanha os fatos que marcaram o dia e entrevistas ao vivo, aqui na FM Princesa. Quem será o apresentador? Você descobre na segunda-feira, às 5 da tarde. E não esqueça, vem aí uma nova princesa. Está chegando o Dia dos Pais e o Nunes Peixoto preparou ofertas exclusivas para você garantir o presente do seu paizão. De eletrodomésticos a eletrônicos, dos melhores vinhos a itens para o churrasco dos sonhos. Temos tudo o que seu pai merece. Então não perca tempo. Corra agora mesmo para o Nunes Peixoto e aproveita essas ofertas incríveis. Nunes Peixoto, onde os amigos se encontram. Matencarana 2023, você no camarote do Luau, 26 e 27 de agosto, no sábado 26, Bruninho Top 7, Pagodarte, Jonas Esticado, Dada Santana, Danielzinho Júnior e DJ Marraia, no camarote do Luau, no domingo 27, Nona, Luan Estilizado, Tim Balada, Igor Ranieri, Daniel Rezende e DJ Marraia, na Bicarana. Venha curtir no camarote do Luau. Primeiro lote disponível. Vendas Bacana iPhone, Usina do Som, Nativel Story, Cebolinha Beer e Shopping Mania no Shopping Peixoto. Vendas online, achetickets.com.br. Camarote do Luau. E se vai bombar. 99 FM, nesse inverno, aquecendo o seu coração. Você que é comerciante, sabia que é fácil melhorar ou começar o seu negócio? Conheça o programa Sebrae Tech, desenvolvido pelo Sebrae Sergipe e tem acesso a design de interiores e fachada, além de vários outros serviços. Sabe a melhor parte? O Sebrae pode pagar até 70% do valor. Quer saber mais? Procure o escritório do Sebrae em Itabaiana ou ligue 0800 570 0800. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.

Para tudo, o cara quer ficar lindão hoje, velho. E dona Ana deve ter dado um esculacho nele ontem. Eu estive conversando com dona Ana, mas aí é brincadeira. O Antônio Monstro, o Monster de mim e o coração, mandou um áudio pra gente. Fala, irmão. Boa tarde, meu amigo Alexandre. Fala. Monstro. Saudações, rubro-negra. Deus abençoe seu dia, seu trabalho. Amém. Cada minuto da sua vida. A nossa. Pra você e sua família e todos que estão aí no, você é parceiro, no programa, curtindo. Putz. Somando aí. E eu gostaria de ouvir a música, eu já coloquei o nome aí, você anotou. Isso. E, né, declarar essa música aí, homenagear a mulher da minha vida. Aham. Que é a Ana Lúcia. Isso. Black Soma, mulher amiga, companheira. Parceiro. 34 anos de relacionamento aí. Isso. Abençoado por Deus. Amém. Tamo junto, meu amigo. Amém. Deus te abençoe. Amém. Fica amém. Com Deus. Fica com Deus também. O monstro é bandidão, fez a média com dona Ana. Ó. No coração de vocês. Se liga aí, ele pediu Manhattan's Forever by Your Side. Isso não. gostoso ouvir. Gostaria de pedir uma música hoje, pra relembrar os velhos tempos, entendeu? Lake Park, aquele remix, tá ligado? Feito com Evanescence, que só você tem aí e nós gostamos muito. Uma boa tarde, meu amigo. Of

I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind. Should have said and done. I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. You were. As I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. Ó, músicas dessa sequência, Elvis, The King Elvis Presley. Rolamos ainda para Lamas do Sucesso. Tivemos nessa sequência Link Park, Evanescence, Ney Matogrosso. E ele pediu Manhattan, Forever You By Side. Aí é o cara detonando. Meu parceiro Antônio, The Monster, do meu coração, oferecendo para a esposa Dona Ana. Rolamos músicas também para o Adriano, ligadinho conosco. Meu parceiro Vixen, curtindo nossa programação. Bárbara, direto de Campo do Brito. E a Jane Ribeiro, que está curtindo o nosso programa lá em Lisboa, em Portugal. Todo mundo ligado. Mandar um beijo para Vivi, curtindo a gente lá em São Paulo. E eu vou dizer uma coisa, para quem não acredita que Papai Noel exista, vai lá no TikTok e segue a Vivi, que ela acabou de me contar uma coisa que eu e o monstro ficamos malucos aqui, né, monstro? Ai, ai. É minha galera curtindo. Eita. Junto comigo, o Atração 99 até as 17 horas. O monstro, o rei aí, ó. Eita, caramba. Chama, chama, chama, chama, chama. Wise men say only fools lie astray, but I can't help the falling in love with you. Ele tá falando aqui, eu não tô entendendo não, porque eu tô no ar aqui. Fazer o seguinte, rápida intervenção comercial. Daqui a pouco a gente volta dando sequência ao Atração 99 através do melhor canal do seu Daia 99.3. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro, informa o nosso prefixo. ZYD 794, 99 FM. Você que é comerciante, sabia que é fácil melhorar ou começar o seu negócio? Conheça o programa Sebrae Tech, desenvolvido pelo Sebrae Sergipe e tem acesso a design de interiores e fachada, além de vários outros serviços. Sabe a melhor parte? O Sebrae pode pagar até 70% do valor. Quer saber mais? Procure o escritório do Sebrae em Itabaiana ou ligue 0800 570 0800. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.

Uma Nova Princesa, uma nova programação no prefixo que você já conhece. Com nomes que você ama e outros que você vai se encantar. Nossa, nossa, nossa nova direção está trabalhando diariamente para oferecer o melhor a você ouvinte. Fique ligado nas novidades da nossa nova FM Princesa, é 99.3. Ô Bárbara, quem agradece sou eu, né? O carinho que você tá tendo, eu fico lisonjeado, né, em poder fazer isso por você e pela sua filha. Muito obrigado de verdade por me escolher. Um abraço especial pro meu parceiro Genivaldo Alves, curtindo nossa programação lá, Elcio. Daqui a pouco tem música pra você. A galera hoje tá instigada, viu? Já porque tão inspirado. Rosângela, você quebrou a minha coluna, agora não só foi minhas pernas não, meu amor, muito obrigado pelo carinho de sempre, viu? Porque eu acho que não mereço isso tudo não. Ô Roberto e Dona Terezinha em Lagarto, daqui a pouco tem música pra vocês aí. Já chegou a água aí, Roberto? Eu não tenho muito o que dizer, não. Apenas agradecer. Fala, Rosângela. Boa tarde, Alexandre Rezende. Rosângela, tudo bem? Alexandre, um coração contente é a vida da pessoa. A alegria faz aumentar os anos de vida. Assim diz a palavra de Deus. E assim eu falo para você, que você com certeza vai ter a vida aumentada, porque a sua alegria, ela tá transpondo fronteiras, viu? Graças a Deus, é muito notório isso e é muito bom. Essa sua alegria realmente tá indo além do imaginário, assim eu acredito. Fica com Deus aí. E a música de hoje é Padre Reginaldo Manzotti e Alok. Vou para o alto eu vou. Tchau, viu? Saúde. Desafios desta vida vão na contramão. Um dia eu sei que posso andar sobre as águas. E quanto mais eu me aproximo, mais me sinto assim. Tão tranquilo porque sinto Deus cuidar de mim. A tempestade turbulenta não me atrapalha. Estou seguro e vou para o alvo, eu vou. Nada me impedirá, sou mais que vencedor. Comigo Deus está. Vou para o alvo, eu vou. Nada me impedirá, sou mais que vencedor. Comigo Deus está. Vou para o alvo, eu vou. Sustenta a tua voz que me orienta. Para onde eu vou? Para onde eu vou? Tu és Senhor o meu caminho. Sem ti não sei andar sozinho. Tu me guiará. Tu me guiará. As melhores músicas da melhor sintonia. 99.3. Sou mais que vencedor, comigo Deus está. Vou para o alto, eu vou, nada me impedirá. Sou mais que vencedor, comigo Deus está. Vou para o alto, vou para o alto. 99 FM, 24 horas no ar. 24 horas tocando só as melhores. Melhor música, só sucesso. Não vai adiantar. Mas a alma adivinha o preço que cobram da gente. E fica sozinha. Levo a vida como eu quero. Estou sempre com a razão. Eu jamais me desespero. Sou dono do meu coração. Boa tarde, Alexandre. Alexandre, aqui quem fala é Zé da Ança do Porra de Lagoa. Se fosse possível, dá uma pra você tocar uma pra mim. Sabe de quem? De Grupo Abas. Eu amo essa música, essa banda, aliás. Passa aí, qualquer uma. Passa, por favor. Valeu, Adriano. Tô ouvindo. Oh, cabeça dinossauro. Cabeça, cabeça, cabeça dinossauro. Passa de mamute, passa de mamute. Passa, passa, passa de mamute. Aí, ó, nós rolamos músicas aqui nessa sequência do programa. Pro Laelson e Dona Marlúcia, o melhor retratista do planeta. Pra Rosângela do bairro Coruja, aqui em Itabaiano, Roberto e a Terezinha. Meus amigos, é, lá em Lagarto, Genivaldo Alves, ele pediu e curtiu música aqui junto conosco. Meu parceiro Zé da Onça, no município de Riachão do Dantas. E a Carla Menezes, aqui de Itabaiana também. Vamos mandar um beijo aqui para Marri, lá em Três Marias, Minas Gerais, curtindo a nossa programação. Aí o sorriso lindo. Aí sim. Ó, dando língua. Não é pra você também? Agradecer aí as falas da Rosângela, porque geralmente é, a gente se depara com pessoas que nos tratam de um modo... vamos dizer assim, polido, mas só quando as convém. E eu sou feliz demais por ter pessoas como Rosângela e vocês que nos colocam em uma posição que a gente só tem a agradecer pela verdade, pelo sentimento, pela energia positiva que emana no coração, emana do coração de cada um de vocês e chegam até mim. Então, muito obrigado de verdade, tá bom? Ó, tá na hora de nós trazermos informações, mais informações pra vocês aqui no Atração 99. 99 FM. Informação. Vamos lá, francês que escalava prédios ao redor do mundo morre ao cair do 78º andar em Hong Kong, diz imprensa local. Um francês famoso por escalar prédios e torres e também monumentos ao redor do mundo morreu ao supostamente cair de um prédio residencial em Hong Kong, disse a polícia local. O nome do escalador não foi divulgado, mas segundo a imprensa local, trata-se de Remy Lucid, de 30 anos, famoso nas redes sociais por filmar suas escaladas em arranha-céus. A polícia de Hong Kong diz que o corpo do homem de 30 anos, que supostamente praticava esportes radicais, foi encontrado em um pátio na área nobre da cidade. Os policiais conduziram uma investigação inicial e disseram que ele aparentemente caiu de um telhado. Ainda segundo a polícia, nenhuma nota de suicídio foi encontrada no local e a causa da morte terá de ser verificada por uma autópsia.

beleza? São 16:57, chegando com a última de hoje. Geraldo Azevedo, rolamos ainda Alcione, Raimundo Fagner e Roberto Carlos. Músicas pro José Arnaldo de Areia Branca. Curtiu música do Roberto Carlos, ofereceu para todos da FM Princesa. Músicas também para os meus afilhados Marconi, Shirley e Sofia. Pro meu parceiro Michel. Pra dona Didi, pra toda a galera aí de Campo do Brito. Rolamos músicas também pra Andereza e Júlio César. Julinho, galera da Fazenda Cajazeiras, aliás, Espinheiro. Rolamos músicas nessa sequência pra Rayane Oliveira, muito obrigado do fundo do coração, curtindo nossa programação. E pro Jairo Mota. E assim vamos deixando aqui o coração cheio de saudade, colocando o ponto final na audição do Atração 99 de hoje. É terça-feira, 1º de agosto de 2023. Agradecendo a vocês, aos patrocinadores e a Deus acima de tudo. Se for merecedor, eu suplico a Ele que possa providenciar um novo encontro amanhã entre mim e vocês, para curtirmos a partir das 14 horas muito mais emoções aqui na FM Princesa. Na sequência da programação tá chegando o Top Music 99. Fui! Pelas ruas marchando, indecisos cordões ainda fazem da flor seu mais forte refrão, e acreditam nas flores vencendo o canhão. Vem, vamos embora, esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera com. Vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão, nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição, de morrer pela pátria e viver sem razão. Amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão, caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo e ensinando uma nova. Vem, vamos embora, que esperar

É crocante, saboroso, é Coringuitos. Um mundo de aventuras e muito mais. Requeijão, cebola e salsa, presunto, parmesão. E sabor de churrasco pra comer de montão. Traz mais Coringuitos, traz mais Coringuitos. Mais Coringuitos pra mim, traz mais Coringuitos. Mais um lançamento Coringa. Romanel, transforme a sua vida e ganhe dinheiro. Seja uma consultora Romanel. Informa o nosso prefixo. ZYD794 99 FM. Ei, você aí, quer mudar de vida? Então venha revender Romanel e transforme seus sonhos em realidade. A hora é agora. Revender as melhores joias folheadas do Brasil é fácil. Você faz o seu horário, ganha um dinheiro extra e tem seu próprio negócio. Afinal, é fácil revender a joia folheada que todo mundo ama, né? Visite uma loja ou ligue 799-9679-0269. Boa tarde, ouvinte. Continue ligado. 99 FM. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. 99 FM. Top Music 99. Yeah. 17 horas, 9 minutos. Hoje. Terça-feira, 1 de agosto de 2023. E chegou a hora e vez das emoções se expandirem e atingirem todos os corações possíveis e imagináveis. Nessa onda, nesse clima que nós estamos chegando, pra curtirmos juntos mais uma audição do Crepúsculo Musicado, o mais gostoso do planeta. Boa tarde! O clima contagia, o show é pra você liberar a energia. Então libera essa energia e vem junto a mim, porque eu tô aproveitando ela pra decretar oficialmente o início de mais uma audição da Festa Louca. Arrepia, galera! Tá arrepiando legal! É festa maluca! Eu cheguei no rodeio pra me divertir. Chama! Tem cavalo pulando, pinhão caindo, você travando a sintonia, aumentando o volume. Proteger. Que Deus nos proteja hoje e sempre, que possamos utilizar da inteligência para agradecer e valorizar a proteção divina. É boa tarde! A partir de agora eu tô liberando para você o 3431-4299, 3431-4299. Também tô liberando o WhatsApp com o número 999-23-9198. Vem pra cá, mergulha de cabeça, vamos viver essas emoções até as 17 horas. Tá chegando, aliás, até as 18 horas. Então, já que tá tudo dito, tudo posto, tá na hora de começar a festa. Alô, alô, alô, alô, alô, alô, alô, meu povo! Alô, meu povo! Vai começar de novo. Top Music 99. É cavalo pulando. É sim. É touro rodando. Também. Na arquibancada, a galera gritando. Grita, grita, grita, grita, grita. Daí que eu quero ouvir. Daqui. Oi! Alô, meu povo! Alô, meu povo! Cavalo. 17 horas 12 minutos, Bruno e Marrone. E todos os

De igual pra igual, quem sabe a gente pode ser feliz. Ser feliz, ser feliz, ser feliz, ser feliz. De ponta a ponta, Sotar 99 FM. Aquela que eu amo e um dia partiu, deixando a tristeza junto de mim. Vocês, vamos juntos. Ah, voltaria pra mim toda a felicidade, sairia do peito a dor da saudade, renascia uma vida caminho do fim. Tristeza junto de mim. Ah, voltaria pra mim toda felicidade, sairia do peito a dor da saudade, renasci uma vida caminho do fim. Ah, eu lhe peço, Senhor, minha Nossa Senhora, aí é pra arregaçar de vez. Edson e Hudson, com participação do Chitãozinho e Chororó. Falamos ainda Mato Grosso e Matias nessa primeira sequência do Top Music 99. Almir Sater, Vitor e Léo e Bruno e Marrone. A galera ligada, linkada, plugada, misturada conosco aqui na FM Princesa. Eita, minha Nossa Senhora, a galera tá inspirada hoje. Músicas pra Roseli Paixão curtindo o nosso programa. Pra Edilaine Pereira também, as mulheres estão apaixonadas, viu? O Cláudio Barbosa pediu e curtiu o Almir Sater. Rolamos músicas aqui pro Marconi Messias, direto de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, ligadinho conosco. O Jânio Alves, curtindo nossa programação, pediu e curtiu música do Mato Grosso e Matias, de degrau, olha, de igual pra igual, qual é de degrau? Abraçando aqui a Ana Carla, curtindo nossa programação, meu parceiro César Bispo, direto da zona de expansão em Aracaju. A Nelaine Nascimento, aqui em Itabaiana, junto com toda a família, curtindo a gente. A gente agradece, viu? Senhor, está perto meu fim. Eu lhe peço, meu

você fugir das minhas mãos e mergulhou noutras paixões, deixou pra mim a solidão e mesmo assim meu coração ainda quer você por perto. Não sei se isso é certo, só quero te odiar. Eu sei que eu te amo, eu sinto que te amo, mas não quero te amar. Pessoas que só geme quando alguma coisa sente. Eu, porém, gemo cantando ai, ai, ui, ui, mesmo sem estar doente. O cabra novo é pra frente, vive farrando e bebendo, porém vai ficando velho, sentindo o corpo doendo. Quando se levanta, treme, ai, ai, ui, ui. Quando se deita, é gemendo. Tem muita moça gemendo, mordendo o paninho do leite. Moça nova, quando geme, é esforço sem efeito. Moça velha, quando geme, ai, ai, ui, ui. Não tem médico que dê jeito. A viúva também sofre, geme o tempo inteiro. Dorme, sonha confinado, se acorda no desespero. Geme com tantas saudades, ai, ai, ui, ui. Chega, morde o travesseiro. A mulher gorda também geme que perde a cautela. dorme perto do marido, começa a fazer novela. Sapeca e caba bom fofeiro, Alexandre Rezende. Só dá pra gordura dela. E o moço é quem se revela com seu gemido perfeito. Que motor de cabra novo pega bem de qualquer jeito. Motor de velho só pega, ai, ai, ui, ui, se lubrificar direito. Nossa vida é desse jeito, um geme por sentir dor, outros por estar doente, muitos por não ter amor. E quem dizer que não geme, ai, ai, ui, ui, esse é o mais gemedor. E quem dizer que não geme, ai, ai, ui, ui, esse é o mais gemedor. Um abraço por trás em você, garoto. Top Music 99. Onde encontrará o Jack? Nas veias da terra, a tarde beber a sedenta sementes. Eu sou a nascente, o cerrado e a serra. Eu sou o grito de dor da madeira ferida, a relva, a selva, a seiva da vida, peão boiadeiro que o laço não era. Eu sou o doce das frutas, a erva que amarga, o quarto de milha e o manga larga. As águas revoltas são os prantos meus. Quem envenena meus males, me queima e desmata, me sangra sem pena, aos poucos me mata. Não vê que eu sou o espelho de Deus. Eu sou a natureza, não me trate assim. Eu sou a águia, a baleia e o angelim. 99, 1,3 megahertz. Pedra, pedra, bicho, planta, gente, enfim. Pra que essa vida viva, cuida bem de mim. Eu sou o sol das manhãs sobre minhas campinas, o frio das neves, as claras colinas, os pássaros livres, a sombra que resta. Eu sou o bicho do mato, a flor pantaneira, eu sou a savana, a serpente, a palmeira, o cheiro do verde que vem da floresta. Sou cavaleiro do mundo, eu sou a boiada, eu sou o estradeiro e o pó da estrada, sou crença nos olhos dos homens ateus. Quem me devasta, me fere, me caça, me extingue, me arranca as raízes, não deixa que eu brinque, não pode se ver no espelho de Deus. Eu sou defesa, não me trate assim. Eu sou a águia, a baleia e o angelim. Somos irmãos da terra, pedra, bicho, planta, gente, enfim. Pra que essa vida viva, cuida bem de mim. Eu sou a natureza, defesa, não me trate assim. Eu sou a águia, a baleia e o angelim. Somos irmãos da terra, pedra, por trás em você, garoto. Planta, gente, enfim, pra que essa vida. Music 99 na FM Princesa. Tem uma dor durar uma vida inteira, com a minha saudade não é diferente. E é nessa hora que eu incluo a gente, tô apagando sempre do nós pra sempre. Vai doer, eu sei, vou beber, talvez. Mas com choro ou sem choro, a certeza que eu te esquecerei. Vai cena. Esquecer, bebendo ou não bebendo, beijando ou não beijando, vai ser na farra ou em casa, no álcool ou na água, solteiro ou namorando, eu vou te esquecer, bebendo ou não bebendo, beijando ou não beijando. Eita, safadão do verso mole. Essa hora que eu vivo a gente, tô apagando sempre do nosso pra sempre. Vai doer, eu sei, vou beber, talvez. Mas com choro ou sem choro, a certeza que eu te esquecerei. Vai ser na sala ou em casa, no álcool ou na água, solteiro ou namorando, eu vou te esquecer. Cerveja e pinga depois de um dia inteiro de trabalho, já é fim de tarde. E bateu uma saudade, e bateu uma saudade. Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu. O coração prometeu nunca mais recair, só que agora bebeu tá sem dignidade. E bateu uma saudade daquelas que o coração arde. 0-0-3. Olha eu recaindo outra vez. Lembrei que tô bloqueado. É muita raiva misturada com tristeza. Olha eu chorando e dando porrada na mesa. Quem já me esqueceu, o coração prometeu nunca mais recair, só que agora bebeu tá sem dignidade. Me bateu uma saudade daquelas que o coração arde. 99125003. Olha eu recaindo outra vez. Lembrei. Senhora, Gustavo chegou e detonou. Rolamos essa última sequência aqui pro meu xará, Xande, né? Curtindo nossa programação, ele pediu e curtiu o Mano Walter. Também pro Carlos, parceiro rei, top de linha. E pro Cinho, aí, do bar, na rua São Domingos, da Rua Nova. Tivemos músicas também pro William. Lá em Tubi... Ei, calma aí, seu Luiz. William lá em Tobias Barreto e toda a galera que tá curtindo o nosso programa, que curtiu nossa programação durante toda a tarde e o início da noite. Aqui eu chego para agradecer a vocês, ao mesmo tempo que agradeço a todos indistintamente, agradeço a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, e convido a vocês a continuarem curtindo a programação da FM Princesa. Na sequência está chegando programa Pelos Urgentes com Everton Souza, para que possamos rezar juntos o Santo Terço. Amanhã, se Deus nos permitir, nós estaremos de volta a partir das 17 horas. Fui!